E é um, dois, três e mais boas elaboradas, pra quando abrir a boca não desperdiçar palavras. Vê no mapa, sei lá, se encontre. Busca paz anterior, direto da fonte. Não se esconde pra não ser nenhum refém da mente. Está feliz, não é só mostrar os dentes. E o sonho não tem distância, nesse tempo eu descobri do Jaraguá até o Robru. Eu fiz nascer ali, já me vi como último passageiro guiando almas vazias através desse meu instrumento, que é o R.A.P. Pouco tempo eu tenho, mas eu tô no melhor caminho. Eu não me rendo e aprendo a cada dia, com tempo que não é só cantar. É ter ideologia forte, não só speed flow mandar. Se for pra acelerar, pensamento tem que voar e não gaguejar. Se encontre, irmão, não sabe o que eu fiz para chegar. Tô novo, mas eu busco me encontrar. Se encontre, então, sua vida não foi feita pra vagar. Encontre seu caminho e seu lugar. Se encontre, irmão, não sabe o que eu fiz para chegar. Tô novo, mas eu busco me encontrar. Se encontre, então, sua vida não foi feita pra vagar. Encontre seu caminho e seu lugar. E é sangue no moletom, black power, pele escura. O som da viatura que veio lá da rua na janela. E eu nem vou sair, desculpa deles, ah, eu confundi. Coincidência, né? Vários se foram assim, tá na sujeira que eu sei, mas eu não julgo ninguém. Quem pode julgar é o rei. Minha pedra nem atirei, apenas olhei, orei. Rimei, me expressei, palavras juntei e letras eu criei. Eu lembro já de ter falado que a mudança é interna. E onde tem luz, nunca terá trevas, rios secos. Mas eu vejo a esperança a cada olhar triste daquelas crianças. Um só corpo, ajudai o próximo. Desculpa se eu baguncei seu raciocínio lógico. Minhas rimas é a cabeça do quebra-cabeça da peça que falta. Se encontrou, rapaziada. Se encontre, irmão, não sabe o que eu fiz para chegar. Tô novo, mas eu busco me encontrar. Se encontre, então, sua vida não foi feita pra vagar. Encontre seu caminho e seu lugar. Se encontre, irmão, não sabe o que eu fiz para chegar. Tô novo, mas eu busco me encontrar. Se encontre, então, sua vida não foi feita pra vagar. Encontre seu caminho e seu lugar. Aqui quem tá no mic é o Gavi, guiando almas vazias. Espero nem que tenha gostado, mas sim se encontrado. Agradeço a todos que fortaleceram desde o início. Satisfação de coração. Valeu, Naron, LB, Nelly Guimarães, Lô do Estúdio, Baque Sonoro, Grupo Termo. A todos os beatmakers, JZ Hasek, Dornelis, Scooby, meu mano Luizinho, Miller, Menino Bom, MC Trex e Moody, tamo junto. Até a próxima, muita paz, se encontre.